Os Atlantes querem lhe dar uma lição por tê-los afrontado. Vão tentar tomar as quatro relíquias que mantêm em suas terras, como símbolo do domínio Atlante. Detenha-nos.